Era uma linda manhã de sábado e aquela jovem dona de casa achou que seria muito bom aproveitar o sábado, pegar a sua filhinha de 1 ano e meio e sair para passear. E ela aprontou a menina, deixou a filhinha tão bonitinha, com o melhor vestidinho, parecia uma boneca. E quando ela abriu a porta de casa para sair à rua, ela levou um susto, porque aos seus pés estava a cesta, uma cesta estranha, com uma nenezinha enrolada nos panos. Imediatamente passou na sua mente que alguém havia deixado aquela recém-nascida para que ela criasse. Seu primeiro instinto foi olhar para os lados, procurando quem havia deixado aquela nenezinha na porta da sua casa. Mas ela não viu ninguém. E olhou outra vez para aquela nenezinha e sentiu tanto afeto e sentiu ao mesmo tempo tanta pena que ela estivesse sendo abandonada, percebendo que aquela menina estava indefesa. Ela pegou a bebezinha nas suas mãos e levou para dentro de casa. O marido ainda dormia, mas ela foi ali acordá-lo. E quando o marido abriu os olhos e viu a sua esposa com um bebezinho nos braços, ele disse: que é isso, mulher? Ela falou: era sobre isso que eu queria te falar. Abandonaram essa garotinha na porta da nossa casa. A cesta ainda está lá. E olha só, essa nenezinha foi deixada na porta da nossa casa. E o marido pulou da cama e correu para a porta da sala, e ainda estava ali aquele cesto. E ele observou que no fundo do cesto tinha um bilhetinho, escrito com uma letra bem tremida, mostrando que quem escreveu aquilo estava realmente passando por uma situação difícil e nervosa. E no bilhete, a mãe daquela bebezinha dizia: por favor, cuidem da minha filha. Não tenho condição de criá-la, nem de levá-la comigo. Tenho certeza que vocês cuidarão dela. Adeus. Ele pegou aquele bilhete, guardou e ficou junto com a sua esposa olhando a bebezinha e pensando: e agora, o que a gente faz? Vamos entregar na vara da infância e juventude ou vamos ficar com a criança como se fosse nossa? E ficaram o dia inteiro pensando, e enquanto as horas passavam, eles foram se afeiçoando a menininha. E aquele carinho que se estabeleceu colocou no coração do marido e da mulher o desejo de criar aquela menina como se fosse filha de verdade. Mas eles combinaram que dariam todo o amor e todo o carinho àquela menina, mas não esconderiam a verdade. Iriam dizer que ela era adotada. Muito bem. E assim eles passaram a criar as duas filhinhas, uma legítima e a outra adotiva, mas criando ambas da mesma maneira, com a mesma educação, com o mesmo carinho. E dava gosto ver como as duas irmãzinhas se davam bem, e até uma parecia com a outra. Interessante. E os anos se passaram, mas o temperamento das duas meninas era completamente diferente. A filha legítima era muito presunçosa, egoísta, mimada, e sabendo da condição adotiva da sua irmãzinha, passou a humilhá-la também. E a outra, por sua vez, sabendo que era adotiva. Tinha uma postura muito humilde, era muito boazinha. Parecia se resignar a uma situação que ela julgava inferior. E aquela irmã, um pouco mais velha, quando se tornou moça, passou a fazer muitas coisas erradas. E sempre que era apanhada, jogava a culpa na irmã adotiva. E os pais acreditavam, porque na mente dos dois, aquela filha adotiva só podia ser culpada, porque afinal de contas era outro sangue. E muitas vezes a filha adotiva foi injustiçada, mas ela nunca reclamou. E a irmã mais velha, sempre fazendo coisas erradas, e quando apanhada, jogava a culpa na irmã adotiva. Ela se viciou em crack e passou a roubar pequenas quantias dentro de casa. E quando a mãe perguntava, cadê o dinheiro que estava aqui? Ela inventava mentira e jogava a culpa na irmã adotiva. E a mãe foi ficando cada vez com mais raiva da filha adotiva, a ponto de conversar em particular com o marido e dizer, você vê, a gente faz um bem para uma pessoa e olha como ela está nos pagando. Criamos como filha e olha só, está nos roubando. E aquilo foi criando um mal-estar, um clima horrível dentro de casa. Mas a adotiva nunca reclamava, nem justificava. Ela sabia que não adiantava. Os pais estavam sempre dispostos a acreditar na outra filha e não nela. As coisas continuaram acontecendo. A irmã mais velha continuava praticando pequenos furtos, inclusive aparelhos de dentro de casa, que ela desaparecia para poder fazer dinheiro e comprar drogas, e sempre jogava a culpa na irmã. Um dia, a mãe de ambas conversou com o marido e disse, basta, chega, não aguento mais. Vamos mandar essa menina seguir a vida dela. Vamos dizer a ela, a nossa parte nós já fizemos, já te criamos, te demos do bom e do melhor, agora segue o teu rumo. E o marido concordou, é isso mesmo. E mandaram a filha adotiva seguir o seu rumo na vida. Ela pegou as poucas coisas que tinha e foi embora. Aquela mulher e aquele homem sentiram tristeza em ver a filha adotiva indo embora. Mas pensaram, é melhor assim. Ela não é nosso sangue. Ela não tem uma boa índole. Ela é uma pessoa má. Ela é diferente de nós. É melhor assim. Nós já criamos. Nós já ajudamos. Paciência. Ela não soube dar valor para o bem que nós lhe fizemos. E aquela filha adotiva foi embora. Foi para uma outra cidade. Arrumou emprego numa casa de uma família muito rica. Arrumou emprego bem simples, mas logo caiu nas graças do filho do dono daquela casa, que se apaixonou perdidamente e a pediu em casamento e se casou com ela. Aquele moço depois foi trabalhar no exterior e se tornou um grande empresário, um homem muito bem sucedido. E ela prosperou junto com ele. E no Brasil, o que estava acontecendo com a família que a tinha adotado? A irmã, aquela que era viciada em drogas, foi cada vez saqueando mais os pais e se envolvendo com questões criminais que exigiram despesas caríssimas com advogados e que também exigiram despesas elevadíssimas com tratamento antidrogas. Aquela família foi arruinada. Aquele pai de família, por causa dos problemas que estava enfrentando com a filha viciada, começou a faltar muito no serviço e foi mandado embora. E não conseguia mais arrumar o emprego devido à idade. E eles mergulharam numa terrível miséria. Tiveram, inclusive, que entregar a casa que não era própria, alugada, porque eles não conseguiam mais pagar os aluguéis. A situação foi se agravando de uma tal maneira que eles foram morar na rua. E a filha viciada, quando viu que tudo estava perdido, caiu no mundo com os outros viciados. Desapareceu. E aquela mulher e aquele homem se tornaram mendigos. Viviam da caridade dos outros. Pois bem, a filha adotiva, que estava casada com aquele rico empresário, sentiu de voltar para o Brasil. E o homem comprou uma bela casa. E ela estava vivendo ali. Tinha os seus filhos, tinha empregados, tinha tudo. Quando num dia, quase na hora do almoço, ela viu alguém apertando a campainha e suplicando um prato de comida. Uma mulher muito mal vestida. E ela resolveu atender pessoalmente. E quando ela bateu os olhos, reconheceu na mesma hora que era a mãe adotiva. Porém, a mãe adotiva não a reconheceu. E ela disse: por favor, a senhora teria um prato de comida? Também está ali, assentado junto ao muro, o meu marido, que está muito doente. A senhora poderia nos dar algo para comer? O meu esposo está muito fraco. E ela resolveu não revelar que era a filha adotiva. Chamou o empregado e mandou trazer imediatamente aquele homem que estava encostado ao muro. Mandou que ele entrasse dentro de casa. E deu ordem para que preparasse um banquete. E pediu que uma camareira acompanhasse aquela mulher e também o seu esposo até o quarto de hóspedes. E deu ordem para que eles usassem também o banheiro, tomassem banho, que providenciassem aparelho de barbear para o homem, que providenciassem roupa. E aquela mulher ficou sem entender nada. O que é isso que está acontecendo? E quando tanto ela como seu esposo estavam bem arrumadinhos e limpinhos, a empregada disse: a patroa está chamando vocês para almoçar. Quando eles desceram, uma bela mesa estava preparada. E a dona da casa disse: por favor, sentem-se. E sirvam-se. E eles, famintos, comeram o máximo que podiam, porque pensavam que era só aquela refeição. E quando terminaram, eles pensaram que teriam que ir embora. Mas a dona da casa os chamou mais para dentro ainda, até a sala, e pediu que falassem dos anos vividos e da sua vida e de tudo mais. E eles foram contando, e contaram o drama da injustiça que haviam praticado com uma filha adotiva, dizendo: nós mandamos embora uma filha excelente, porque pensávamos que era ela que nos arruinava. Fomos descobrir tarde demais que quem nos arruinava era a nossa própria filha. Então, a dona da casa disse: eu gostaria que vocês morassem aqui. Ah, que bom, nós podemos trabalhar, nós podemos cuidar do jardim, nós podemos morar, sim, seria ótimo, não precisa nem pagar salário, a gente ficaria aqui pela moradia. Então a dona de casa disse: não, eu não quero que vocês fiquem de empregados, eu quero que vocês morem comigo aqui nesta casa. Eu vou mandar preparar um quarto especialmente para vocês, vou mandar comprar roupas, e a partir de hoje vocês vão ficar morando aqui conosco. Mas por quê? Por que a senhora está fazendo isso? A senhora nem nos conhece. E ela disse: estou fazendo por vocês o que vocês fizeram por mim um dia. Porque um dia também me deixaram na porta de vocês e vocês me receberam e, sem me conhecer, cuidaram de mim, me criaram, me deram educação, me formaram e deram muito amor e carinho. E agora vocês vieram bater na minha porta. Porém, eu conheço vocês e quero fazer por vocês tudo o que vocês fizeram por mim. E à medida que aquela dona de casa ia falando, a mulher, juntamente com seu esposo, reconheceu a filha. filha adotiva, aquela filha que eles haviam criado e que eles haviam injustiçado, e que era uma pessoa tão extraordinária que, ao invés de pagar com o mal, estava pagando com o bem. É fácil para você imaginar que aquele reencontro estava sendo amparado no amor verdadeiro e num coração agradecido de ambas as partes. A mulher dizia: por favor, perdoe tudo que nós fizemos com você quando te mandamos embora. E a filha dizia: nunca, nunca tive mágoa. Vocês continuam sendo os meus verdadeiros pais. Foram vocês que me criaram. Agora eu quero pedir um favor. Quero que vocês me ajudem a localizar a minha irmã. Vamos colocar detetives procurando. E quando nós a encontrarmos, vamos preparar para ela tratamento, internação, desintoxicação. E ela também, recuperada, virá para morar conosco e seremos novamente uma família unida e feliz. Você está ouvindo esta história? Só existe algo que permanece para sempre, e é o amor. O amor supera o ódio. O amor é maior do que tudo. Todas as coisas passarão, mas o amor nunca passará. Eu quero dizer a você que nós também estamos batendo numa porta agora. Estamos em trapos, miseráveis. Somos ingratos, rebeldes. Estamos necessitados, famintos. Estamos suplicando uma migalha. Mas aquele que é o próprio amor, ele nos recebe e nos põe para dentro do seu reino. E ele nos purifica, ele nos lava com seu sangue. E ele coloca em nós uma vestimenta nova. E ele prepara um banquete, uma mesa farta. E ele diz: eu quero que você continue comigo por toda a eternidade. Por isso, você que está ouvindo esta palavra, entre. O Senhor Jesus te ama. Deus quer te receber. E a partir de hoje, você estará com Cristo não apenas pelo resto desta vida, mas por toda a eternidade. E você vai sentir que faz parte da família de Deus. E esta família está amparada no verdadeiro amor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.